Bota fé, vem na minha. Demorou. Pode crer. Se liga na ideia. Se liga na ideia, se liga na ideia. É a revolução. Anderson Leitin e Cleverson, uma formatação. Ideia a gente sempre tem pra trocar. Ah, meu grito é um alerta, acorda, desperta. O alvo e acerta, mira, tira, cabeça certa. Chega de errar, de pagar comédia. Não sou o melhor, apenas me mantenho na média. Ideia a gente sempre tem pra trocar. Então chega, mas é só chegar. Só não vai atravessar, liga. Ideia furada aqui não vira. Contra os sintomas do mal social eu tomei a vacina. Não me interessa saber do movimento, se vendeu, não vendeu, rendeu. Não perco meu tempo mais. Quer saber? Eu só quero saber de paz. Não quero saber quem matou fulano Beltrano, e nem quem morreu, se foi irmão de ciclano. Mano que faz avião, que rouba carro bom, que rodou mas acertou e saiu da prisão, se livrou da cana. 5 pontos pro gambé, sacana. Não quero saber, nem me envolver. Neste momento eu ponho os meus pés no chão. É pra sentir o meu destino, saber qual a minha missão. Eu tenho meu trampo, a minha correria, azar e sorte, dia a dia passam e a gente rima conforme a necessidade obriga, conforme a vontade que constantemente me assedia. Deixa na noia de fazer um som. A madrugada acende a luz, liga a televisão, baixa o volume, o racional assume. E seja qual for o tema abordado, tom ponto é sempre pra atitude do proceder de cada um. E pá, o mano ali tava no crime, resolveu se jogar. Para, sossega, deixa o ponto de partida. Trampar, estudar, enfim, muda de vida. Prosseguir, fico feliz toda vez que me deparo com exemplos positivos, atitudes certas, casos raros. Toca a vida, segura a bronca, leva a paz pro seu barraco e vê se não apronta. Vê se não, vê se não apronta. Chega de pagar comédia, mano. Para em beleza, bota fé na minha. Chega de pagar comédia, mano. Para em beleza, bota fé na minha. Ouço o mano ali falar que a clientela cresce. Isso muito me entristece. A maioria é pai de família, moleque. Que eu vi nascer, que eu vi crescer, que agora vejo adoecer. Não precisei pesquisar nenhum dado pra saber como acontece. O contato precoce dos moleques com o crack a cada dia cresce. Falta de estímulo na educação, falta campanha na televisão, que aproveita só programação, e emburrece a população. Inevitavelmente a gente faz análise dos fatos e vê que tá embaçado. Brasileiro fudido e malvado, pega trem, metrô, busão lotado, em troca de um salário miserável. Mais fácil pedir esmola ou se jogar pra bandidagem. Só que optei por uma vida com um pouco mais de dificuldade. As oportunidades não são iguais. Estão vendendo o Brasil para o estrangeiro e quer saber mais. A fita tende a piorar, rapaziada tem que se ligar, se politizar, dominar essa porra. Esse país é nosso ou não é? Camorra, ideia certa, aqui não tem Zé Mané. Pulando se agiliza, o bicho tá pegando. Demorou, Zé. Chega de pagar comédia, mano. Para em beleza, bota fé na minha. Chega de pagar comédia, mano. Para em beleza, bota fé na minha. Chega de pagar comédia, mano. Para em beleza, bota fé na minha. Chega de pagar comédia, mano. Para em beleza, bota fé na minha. Sonhar, viajar, não é nada mal, eu sei. Transformá-los em metas é bem melhor, eu também sei. Não vejo futuro naquele maluco ali na esquina, com uma automática na cinta, fazendo correria, errando, sonhando com uma vida melhor, comercializando pesadelos, pedra, pó. Vai ver, nunca refletiu sobre isso, só pensa na fralda do seu menino. Afasta como eu, desvio o caminho, mal acompanhado não. Melhor é estar sozinho, a parada é estar sempre são. Senão não há como fazer reivindicação, revolução. Já falei, preciso na ação. Político ladrão a gente quer ver no camburão. Do mesmo modo que faz com a gente sem motivo, aí só tá no meio do povo e o povo dá o veredito. Dito e feito, o fim perfeito. Seria esse o melhor jeito de punir político nojento e asqueroso. Mente ilude o povo, entra ano, sai ano. Ano novo, tudo de novo, eu sei. A burguesia fede, eu já senti o cheiro dela. É o mesmo que a sala da TV quando passa a novela, onde o galã passeia de barco a vela nas férias, enquanto o pobre se fode, boia na favela. Quem dera, quisera, você fosse igual. Café da manhã da TV é tipo ceia de Natal. É pra tirar legal, só que eu não me engano. Aí, chega de pagar comédia, mano. Aí, Patrício, para com isso. isso e rebolar. Chega de pagar comédia, aí, mano. Patrício, para com isso e rebolar. Chega de pagar comédia, mano. Chega de pagar comédia, mano. Fraseando, gastando meu português. Max B, ó, fez, calma, fez, tio Flash fez. Mano, chegou a minha vez. Anderson, camorra, cabuloso, nervoso na rima. De antemão, peço desculpas se a minha ideia lhe parecer nociva. Indigesta, tipo uma congesta, não sou mano sugesta. Vem, me testa, tiro na testa. Diga se meu som presta, festa. Também sei fazer, se pá, faço balançar. Ha, os mano, pô, as mina, pá. E rata, tá, tá. Preciso evitar que minha rima se esvazie, se perca na história. Vários se perderam na história, manos de milianos. Macalé, Hildon, Assunção, Marco Cassiano, ledo engano. Estamos aí tipo rocha firme e forte. Já mandei avisar pro Bill Gates, qualquer coisa eu dou suporte. Não, não é sorte, é uma questão de conhecimento. Tô desconfiado que Sócrates e Galileus ampliaram meu pensamento. Sangue bom eu não invento, e se quiser pode conferir. Te dou agora o fone da goma do meu mano do Farside, Slim K3. Mas caso ele seja culpado, chegado não vá desistir. Te dou o fone do meu parceiro de escrita, do P.I. Chuck de Ria, da minha cara, mas veja se não se esquece. Que eu também lato e mordo um cachorro louco, tipo DMX. Ou do tipo maloqueiro, e assim me sinto bem. Estilo largado, Redman. Você acha que ele copiou de quem? Quem tem o dom precioso da rima faz dela joia rara. Tipo Caetano Veloso cantando pro corpo ficar odara. E som bom a gente vai atrás, segue o rastro. Se aceita uma dica, ouça samba raro de Marcos de Castro. Outra dica, voz no ouvido, Pedro Camargo Mariano. Se liga aí fulano, é só de malandro, mano. Eu não iria vender promessa, tipo jogar conversinha. É isso que dá, é isso que dá, mano. Simoninha, eu já vi que você não bota uma fé. É, não bota uma fé, mano. Vai escutar um pouquinho de axé, que é a sua cara. Não, não tenho nada contra. De repente é popular, mas aí a mim não emociona. Eu sou mais um som pesado, tipo R.A.P. Consequência, atitude de expressão X, cartel SP. Fulano, enquanto minha rima te corrói. Você fala mal de mim, atira em mim, e eu me esquivo tipo um motoboy. Descendo a 23 de maio, rap que rima blá blá blá, sabe o beabá. Eu mando pra casa do caralho. Já falei aqui, é Tucuruvi, JB, Zona Norte. A rima é meu esporte, quer falar mal, canta aí, tenta a sorte. Meu porte pra rimar é ilegal. Sou clandestino, subversivo, terrorista, tipo o Chacal. Tem pagodeiro que rima amor com dor. Tem rapper que não rima nada com nada e acha que rimou, apavorou. Se garantiu no refrão, só porque xinga a polícia, mas não vi apontar solução. Rima por produção, precisa por música no CD. Esquece que a métrica tem de ser tão boa quanto o proceder. Eu finalizo dizendo, assim que tem que ser. Originalidade, simplicidade, R.A.P. R.A.P.